revolução. Somos o que é ser religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs do jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis. Fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração. Religião, somos o futuro da nação. Geração.